Charlie Alpha 679, boa tarde. Objeto 572 RAS, contato radar, surfa nível 360, perfil da EL. Afirmativo, 360, podemos usar Leda? Oi, Leda. Leda já. Salvador, Gol 925, no ponto para no zero, tá pronto. Gol no 925, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, Gol 925. Dá 3190 no solo, 12, direita 121, décima 9. Direita 219, 319. Na proa de bonde? Ok, então, vou ir na proa para desvios de formações e informo no término do desvio, ok? Ok, ciente. Salve, Salvador, boa tarde, 3190. Informe no termo do desvio, trip 5491. Gol no 925, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com 8 nós. Decolagem 0, gol 925. 720, cruzando 200, mantendo a proa 210, por mais 10 minutos. Ok, vou nessa proa, informe no termo de desvio, objeto 6720. Pronto para descida, ajustou o time, estou no 0 no 1. 0 no 1, descendo até o 1, vai ficar. Living Legend. Desça para o nível 060, objeto 6720. 060, 6720. Ou 1-2, 070 para o 050. 1-2, desça para 2000 pés. Ajustou o time, estou no 0, questão 2500 pés, após etapa voa e serra via 366. Informe sobre o mesmo. Ajusta o time, no 0 no 1. 2500, queria 11, após o TAP, TND, reportará no mesmo. Siga. 05 ao portão. 705, 0 no 0. 7, vitoração para procedimento, curva à direita, voe na proa de Mari. Oi, Salvador, boa noite, Gol 925, saída Arbor. 925, contato radar, super nível 360, perfil Arbor. 360, perfil da saída, Gol 925. Voando bosta agora, Web 6630. Faz a rolagem do bandeirante ali, mantém cabeceiro no zero. Pronto, cópia. Solidado Recife, nível 390, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo uísque 5-8 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-5-7-4 no transponto. Boa noite, 56, correto, portão 8, chama para onde pros becos, na menta. Pastor 1-4, decola aos 1-5, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Dado, controle em 2-0-8, pastor. siga. Controle, Gol 925, solicita pro de Arbor para livrar a formação. Voe Arbor. Pro de Arbor, Gol 925. Corrigindo, voe Elefa, no 925. Pro de Elefa, Gol 925. Do Jet 6720, voe Pelo. Pelo, né? Certeza. Comandou 35491. Forma que nesse setor tem chuva pesada com turbulências leves, ok? Ok, ciente, grato pela informação. Agora da presente já tem condições de apurar bons, ok? Ou Pelo seria melhor. Pátio Principal, reporta novamente na Texas Lima. Vamos de autoração para sequenciamento, voe na proa de Bonf. Onda presente, proa de Bonf, 35490. Reduza para 2109, 5491. 5491. Controle, eu passarei a 2231, só limita voar avançado para evitar a formação. E 210 para 5491. 2231, passarei do Prossiga. Solicita voar VATAP para evitar formações, senhor. Voe VATAP, 2231. VATAP, obrigado. 75729, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 13325, recepção 1395, alterno 3325, boa viagem. Poderia repetir, senhor? 13395, alterna 1325, boa viagem. 3395, 3325, obrigado. Controle Salvador, pastor no 4. Pastor no 4, suba para o nível 100, perfil Arbor. 100, perfil Arbor, após Guanabi, pastor 14. Missões de cruz, manter o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador? Afirma, tio. 366, gol número 2. Sete aproximação, chame agora a torre, 10895, Pomposo, gol número 2. 1895, muito obrigado, amigo. Controle, a minha CCZ está setando de direito, pro 250, vai estar a formação. 69, Codulô? Vai vir, 720. Confirma, pro? É pro 250. Autorizado, pro 250. 250. Olimpo 01, decola 118, só para informação, já recebe a informação do transponder. Curva à esquerda, 1.000 pés no corredor forte, chama o controle. 1208, tem um bom voo. 01.000 pés, curva na esquerda, litoral norte, chama agora o controle 1208, Olimpo 01. Voo no 1.002 já baixou e travou? Viu? Mike Eco, Juliette, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 350. 2. Olimpo 01, chamem 120, decimal 8, controle, ok? Frequência do solo. Oh, desculpa, 1208 chamará. Controle Salvador, boa tarde, é o Olimpo 01. O 5491 desça para o nível 100, 5491, informa o tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo oeste, cruzando nível 090, Boeing 737. 5491, controle. Escuta. Desce e mantenha nível 100, informa o tráfego posição 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruzando nível 080 para o nível 060, Boeing 737. Ah, então, gente, obrigado, na flor de ponta, até o 1100, mantendo 210 nós. Gente. Controle. O... Canetão 143, informação de rei, 220, solicitando esse. Gente, o Chiné 6143, a sua identificação, voe na proa de Bonf, desce inicialmente para o nível 080. Proa de Bonf, 080, Chiné 6143. Controle Salvador, boa tarde, Olimpo 01. Goma 601, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós. Olimpo 01, prossiga corredor forte. 01. O... Rocha, né? Questão, RBJET 6720, após desvio de formação, vou IP, RBJET 6720. Positivo, mais 5 milhas, tu rola à esquerda pro IP, 6720. O TRIP 5491, desça para o nível 080. TRIP 5491, desça para o nível 080. 5491, desça até o 080, 080. Rono 601, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 295. 295, é. Curva da esquerda, proa de pelo, mantendo 060, 6760. Objeto 6720, chame final, frequência 198. 198. O TRIP 5491 vai passando o bonde. Dá pra gente proa pelo ou tá retornando ainda na 180? O TRIP 5491 voará na proa de pelo, reduzindo a velocidade para 2 ou 0 nós. Pode reduzir mais se precisar, ok? Desce inicialmente para o nível 070. 070, manter 210, pode baixar mais a velocidade. Então reduza para 190 nós. 190, 190. Controle Gol 925, passa no 180. Pronto, obrigado. 260, alterno 288, boa viagem. 260, 288, obrigado. Luna 612, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 190. Alfa e Juliette, 190, 02. Trip 5491, bom trabalho. Gol 1600, dá presente, voe bom, ficou 1601, corrigindo, voe bom, filho. 601, apurando bom. Sei Alfa, mesmo vai prosseguir pro gate 1-0. Já pode prosseguir? Apenas, boa noite. Então, coordenem com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia, prosseguindo para o parqueamento no 1-0, após a mesma, tem nível para o espectacionamento e a porta tá. Vai coordenar após a passagem de Alfonso, boa noite. Bom, no 602, agilizando na medida do possível o táxi, ok? Até o parqueamento. Positivo, 602 vai agilizar. Para avisar o aeródromo. Controle Salvador, Chané, 6143, vai voar na proa de pelo, para evitar formação aqui na região. Positivo, voe na proa de pelo, reduz a velocidade para 2-1-0 nós. Proa de pelo com 2-1-0, Chané, 6143. Mike Eco Juliette, chame agora o sinal Salvador, frequência 19-8, Mike Eco Juliette. Passeio 2231, passa nível 140, chame o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 260, 1288, obrigado. Desça para 4 mil pés, estou time, estou no 0, 1-1. 4 mil, com 1.011, vou no 601. Alfa Tango Tango, prossiga. 01. 98. Confirma o passe, encontra-se passe na Baeté, confirme decolagem da 17. Dispatch copy, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, pastor no 4 atinge, mantém o nível 100. Gente, pastor no 4, mantém o nível 100. Após Alvo, vou a DCT. Após Alvo, vou a DCT, o pastor no 4. Controle Salvador, Olimpo 01, a 30 segundos da rotatória, visual com aeródromo. Ok, Olimpo 01, chame agora a torre, 10895, Olimpo 01. 01, mantendo meu pé, chama agora a torre, 1895. Continua aproximação, reporte baixado travado. Renegar 1019. Tá baixado travado, né? Mais 720, tem contato visual com o campo? É, agora não tem não. Tá chovendo um pouquinho aqui na região de cima. Gente, reporte visual com o campo, por gentileza. Tá. O Salvador é o Olimpo 01. Olimpo 01, prossiga. Do pés, vertical da rotatória, em curvas pela direita para ingresso no circuito de tráfego. Gente, mantenha a perna do vento com curvas pela, no través norte da torre em espera visual com curvas pela direita. Sim, está mantendo meu pés com curvas pela direita, no momento está na vertical da rotatória. Visual com o campo, pastor externo, baixar travado, 6720. 6720, informa o tráfego a 1 mil pés, perna do vento da 1-0, um P3 da Força Aérea Brasileira não irá interferir com a sua aproximação, está livre o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 09 nós. Autorizado pouso 1-0, sente o tráfego, 6720. 1-0, 1-1. 1-0, 1-1, 1-4-3, 4 mil pés. 5. Decola da 1-7 com curva esquerda via corredor forte. Controle em 1-2-0.8, a torre em 1-1-8.95 e aciona 0-1-3-6 no transpondo. Então, correto, confirmo para o AB. 03 a bordo, na Baeté, para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-1, bom voo. Salvador é Olimpo 01. Olimpo 01, prossiga. Completando o 360 aqui na vertical da rotatória, avisou com o tráfego na final, mas autorizado a proa direto à base da presente. Negativo, tenha uma sequência, mantenha o setor em espera visual a 1 mil pés, o Olimpo 01. 01, tá mantendo o setor em espera visual, com curvas pela direita. 1856, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, bom voo. Indy Alpha 1-0, ponto pronto, 295, ponto 1, chegou 11. Recebeu o 5549, não, passou sim, abaixado e travado. Afirmo, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1-0-1-1, o 5491. 5491, aguardando a pista livre, já está ajustado 1-0-1-1, tem um campo azul. Expressa informação, tráfego P3 da Força Aérea Brasileira, em espera 1 mil pés, perna do vento da 1-0, não irá interferir com a sua aproximação. Gente, tem luta de casa, obrigado, senhora. 720 no solo aos 30, libere direito via eco, solo 121-9. Direito 129, 720. Nossa, escuta, boa tarde. Abjad 6720, boa tarde, taxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa 7, 6, 2, 7, 2, 0. 5491. Torre Gonomeia 01, tá passando dona. Gonomeia 01, continue a aproximação, reporte no marcador externo, trem baixado e travado, quem negar 1-0-1-1. Informa que é o número 2 na aproximação. Yes. 6143. controle, o CNM 143 informa que vai curvar para 265 devido à formação. Autorizado 265, desça para 3 mil pés no CNM 143. 265, descendo para 3 mil pés no CNM 143. Gente, autorizado até a Papá, o Alfa Tango Tango. Na Papá, chame para ingressar na 17, que negar 1-0-9. Agora na via 2045. Operado 2045, pastor no 4. Aproximação aguardando pista livre, o gol 1601. 01. Limpo 01, ingresse, perna do vento, aguarde para girar base. Ingressará a perna do vento, aguardará para girar base, o limpo 01. Trip 5491 no solo 33, libere direita via eco, solo 1219. Eco 219, 5491, grato. Sim, só um instante, cobra, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando o 4206 da Azul. Solo Salvador, boa tarde, 5491 da Trip, Eletropista, táxi Eco e Alfa. Trip 5491, táxi inicialmente até a entrada da táxi Kilo, vai aguardar para ingresso no pátio 3, devido à aeronave da companhia no puxa, ok, neste pátio. Gente, aguarda a entrada da Kilo, 5491. Ponto de espera, dona Zero, boa noite. Gente, mantém o ponto de espera, gol 1856. Mantém, boa noite, 56. Lock, o meu Mike é com Juliette. Continue a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Quem reporta na marcador externo, baixado e travado, Juli? Através da cabeceira, prolongamento da perna do vento, Olimpo 01, quando pronto, gira a base. Olimpo 01, autorizado, base, aporte nacional para o pouso, Olimpo 01. 01, autorizado, base, aportará na final. 709. 1-7-0-7-1-4-3. Espera a torre 1-1-8-9-5, o ajuste no 0-1-1, bom voo. E a parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 78, 95, 35, 4, para se entregar com a noite. Solo, boa tarde, Bono 601, Zona Eco. Bono 601, boa tarde, atentando a TR da Trip, vai ingressar no Pátio 3, prossegue o táxi via Alfa e reportante ao táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, isso é Juliette, atento com a Trip. Trip 5491 no ingresso, parte 3, atenta ao sinalizador. Sim, 5491. Tráfego Salvador, boa tarde, 5567 com a Yankee. Cantrei 567, boa tarde, informação Yankee, Brasília 380, número 2 para a cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Yankee, prepara Arbor. 1-4-5, reposta pesada. É, descendo para 2.000 pés, esquerda para a 1-4-0, é, autorizado ele assim, apostará estabilizado, 1-4-5. Foi 5.000 após o tráfego na curta, é o próximo para decolar. Tráfego ali mantém, gol no 656. Gol no 1856. 1856. Observando o tráfego na curta, após ali aí manter. Na 10, 1856. Afirme. Mantém a posição, Alfa Tango Tango. 901, autorizado ingresso na Juliette para gate 04. Gate 04, boa. Aguarda confirmação. Fala. Salvador, Pantão no 4. Pantão no 4, controle. Pantão no 4, 53 milhas, Salvador. Tem alguma frequência caso você faça comunicação? Pantão no 4, mantém o nível 100, chama agora o controle Recife, o centro Recife na frequência 126.0, alternando 128.8. 1856, livre decolagem, nona 0, vento 1, 00 graus, 099. Livre decolagem, nona 0, boa noite, 56. Zulu 17, decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbor LF. Funciona 5576, controle 120, decimal 8. Brasil, nona 0, vento Zulu 17, decola da 10, na Arbor LF, com curva direita, transponder e o controle 08. O telefone é copiado, foi 5576. Oi? Correto, é abaixo de controle para push. 2-3-5-4, ano 5, ponto de espera, dá um lugar pronto. A gente mantém o ponto de espera, 3-5-4, ano 5. Vai guardar, vai aí. Você comeu no 435. Tá, estabilizado no localizador, já passando zona. Completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95. Completa 1-1-8-9-5, obrigado, meu 1-4-3. Você não é 6327, solicita desvio à direita por 10 milhas. Autorizado. 6327. Instruções. Gol 1-8-5-6, decolado 239, controlando 20-8. 208, obrigado. Boa, retenção no metro de leque, arremessando na DA, só 260 pedras arremessidas. Gol 120-8. Torre Salvador, boa tarde, Saner, 6143, estabilizado no localizador. 16, contato radar na decolagem, estou para o nível 390 na saída Puca, transmissão Caju. Ok, Puca, Caju, 390, 856. Saner, 327, respondendo a prova de Itapu. Certo. Para 2000 pés e chame controle em 120.8. É, já mantém a proa, chamará o controle agora 298. Não reporta quando pronto para push, o azul 4206. 206. Sente, aguarde instruções para decolagem, o Alfa Tango Tango. Torre Salvador, Saner 6143, passou externo, frente pouso, baixar e checado. Saner 6143, livre pouso, pista no 0, vento 1, 00 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 1-0, Saner 6143. Ingressando perna do vento, Olimpo 01. Mantenha o setor Olimpo 01, de perna do vento da 1-0, no meu pés, com curvas pela direita. Mantendo o setor com curvas pela direita, 01. Boa, da presente, pode curvar 220 para interceptar a coral. Da presente, pode curvar a direita para o perfil da